André Cedis, o mural de Ibi Koala. Eita, moresta. Calma aí, Marquimoto. Calma aí, Marquimoto. Alô, NCDs, alô, CD. Quer ficar com gato preto? A conversa é simplesinha. Quer ficar com Fael Mix? A conversa é simplesinha. É sorim, guadão. É sorim, guadinha. É sorim, gua na xereca pra deixar ela molhadinha. É sorim, guadão. Rim, guadinha. É sorim, gua na xereca. Ai. Quer ficar com o DEP? A conversa é simplesinha. Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha. Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha. Essa língua tá, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Essa língua tá, essa linguadinha. Essa língua tá, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Tiaguinho CD, vem cá, Tiaguinho CD. Bota aqui os vibes, pô. Bota os vibes, pô. Balançando, pô. Eita porra. Isso aqui é bom do gato preto. Divulga aí meu parceiro Fael Mix, o rei do grave. Tamo junto. Quer ficar com gato preto? A conversa é simplesinha. Quer ficar com Fael Mix? A conversa é simplesinha. É sorim, guadão. É sorim, guadinha. Língua na xereca da pepeca da... Oxê! É sorim, gua... É o seco, sai daqui, seco. Tá atrapalhando aqui, pô. Eu disse língua na xereca. Quer ficar com o DEP? A conversa é simplesinha. Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha. Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha. Essa língua tá, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Essa língua tá, essa linguadinha. Essa língua tá, essa linguadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Língua na xereca pra deixar ela malhadinha. Alô, Roberto Sensação. Esse playback ficou bom com sua mulher, gente. Obrigado por esse playback maravilhoso. Ai. Estúdio R gravando tudo. Alô, Central Ouro, a melhor de Campina Grande. Jordão Guimarães, Bruno Pancada.